Ele faz amor contigo. Ele não é seu amigo. Com você ele só quer transar nada mais. DJ João Vitor Navas. Ele diz que te adora, te ama da boca. Eia, eia, eia, chicoteias feia. João Vitor, de Blumenau, Santa Catarina. Arrume essa cristia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume essa cristia que eu vou casar. Pra essa morena eu dou nota 100. Arrume essa cristia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume essa cristia que eu vou casar. Chegar no teu confessionário, mas ver que meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que tá na minha. E padre, te confesso, também tô na dela. Eu já tô namorando até segunda-feira. Já como e até durmo lá na casa dela. Arrume a sacristia, padre, que eu tô indo. Padre, não tô mentindo, eu vou casar com ela. Arrume a sacristia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume a sacristia que eu vou casar. Pra essa morena eu dou nota 100. Que nas primeiras noites não chegue visita. Que é pra nós dois juntinhos se virado avesso. Mas eu já te garanto, no primeiro ano vai ter na sacristia mais um batizado. Arrume a sacristia, padre, que eu tô indo. Hoje só saio daí depois de casado. Produção e mixagem by DJ João Vitor, de Blumenau, Santa Catarina. Eu tô pensando em te deixar, minha terra, a qualquer hora. Não posso parar de pensar em alguém que vive longe, longe de nós dois agora. Eu tô pensando em ser feliz, e minha mãe quer uma nora. Encontrar eu volto logo, te confesso, ela me disse, sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, ou em Filho Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbó, ou Indaial, sei que é linda essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, ou em Filho Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, te falar.